produção. Não, é tipo umas paradas que eu tava pensando de madrugada, tá ligado? Ah, eu levantei e fui escrever, tá ligado? De madrugada em madrugada eu tava vendo a carta que eu recebi do banco e como eu tô devendo. É, a vida não tá fácil pra ninguém mesmo. Amigo que vira cobra e eu que tô no veneno. Seria da hora se a gente não crescesse e fosse inocente e não percebesse que tudo não passa de uma troca de interesse. E como que a gente vive assim no mundo desse? Eu não sei. Mas se souber, me avise. Tenho que sobreviver no mundo em crise. Esse jogo nunca vai ser jogado no easy. Mas tenho que ter um qualquer caso a coroa precise. Mas os seus valores nunca me compraram. Mesmo quando eu vejo um boy do lado eu me comparo. Porque eu sei que o meu melhor é claro. Talento e essência vai dizer que isso não é raro. Então vá. De madrugada em madrugada, um bom café e não pega nada. Ideia vai, ideia vem, ideia vai, ideia vem. Uns tão indo dormir, eu tenho que ir também. Mas tenho outro dever, tô entre ter que vencer e entre ter que perder. Qual que eu vou querer? Isso é evidente, sei que vai acontecer e use nem é vidente. Eu sempre vejo minha cidade amanhecer e penso que na verdade amanhecer. Malandro o suficiente pra reconhecer que no final das contas a vergonha é ser alguém que não tem nenhum conteúdo. Porém vejo bem quem entende tudo. Não tem nada por dentro, olha só esse mundo onde chega a ser da hora e mal no estudo. Admito que já fui assim também, irmão, mas no futuro quem vai se dar bem? Então eu deixo aqui um conselho e é de coração. Sabedoria é pra sempre, ser popular não. Então vá. De madrugada em madrugada, um bom café e não pega nada. Ideia vai, ideia vem, ideia vai, ideia vem. Uns tão indo dormir, eu tenho que ir também. Mas de madrugada em madrugada, um bom café e não pega nada. Porque ideia vai, ideia vem, ideia vai, ideia vem. Uns tão indo dormir, eu tenho que ir também. Mas sigo na madrugada andando no meio fio e eu reparo como o mundo é meio frio. Porque vários falaram de mim, mas nenhum viu tudo que eu fiz no rap, então não quero nenhum pio. Não ligo pro que você pensa, então vai e faça você mesmo meu currículo vitae. Fala mais do que ventríloco, quanta asneira sai. Onde que você me põe, nos fiel ou nos que trai o movimento? E vários apontam o dedo, sendo que sua madrugada sabe todos meus segredos. Viajo na madrugada nos batuque do silêncio, entre um gole de café e nas mil fitas que eu penso. Acho que eu sonho mais acordado do que dormindo. Acho que eu trampo mais no feriado e nos domingos. O tempo voa e só agora eu pude ver. Cada poste se apagou pro sol poder nascer. Então vai. De madrugada em madrugada, um bom café e não pega nada. Ideia vai, ideia vem, ideia vai, ideia vem. Uns tão indo dormir, eu tenho que ir também. Mas de madrugada em madrugada, um bom café e não pega nada. Porque ideia vai, ideia vem, ideia vai, ideia vem. Uns tão indo dormir, eu tenho que ir também. Mas ai, o moleque tá ali, ó. Acorda cedo, vai, tá ligado? Reclama. Fica todo mundo falando que não ia dar certo, tá ligado? Eles tão aí, mano. Tipo isso, tá ligado? Entendeu? Então, pô, não acreditar jamais, entendeu?